não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? Nessa vida, quem vive de ilusão é mágico. Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado. Tá acabado. Dá uma chance, o amor vai por mim. Tava pensando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acabar o amor e o casal com medo da dor. Quer insistir? Só você! Isso é só. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. A pior coisa é quando se acabar o amor e o casal com medo da dor. Quer insistir? Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Cadê o gritão da galera que curte vozinha? Curte vozinha.